Tamo de volta, pode crer, mais uma vez. Hey, 7 minutos. Yeah, e player tal. Pode vir, isso aqui é fácil pra mim. No Dota e no deserto reino como Sandy King. Não conto com a sorte pra tancar, eu tenho dom. Dou suporte pro meu time com a força de Abaddon. Com Spirit Breaker vou atrás de você. Correndo pela lane não pode se esconder. Aprendi mais do que todos, assim como um invoker. Domino as magias, vem contra motherfucker. Vem, quem manda aqui sou eu. Controlo raios e trovões, me chame de Zeus. Então já deu, já deu, já era, perdeu. Isso aqui é só um deus. Quando eu clicar você morreu. Sinta a fúria das lâminas de Juggernaut. Com o soco de Tusk que te deixa um knockout. Assim como o Scorpion com o Kud te puxa aqui. Player Taos wins. Habilidade e estratégia, Player Taos mais uma vez. Acento em cada detalhe como um jogo de xadrez. Monster Kill. Você já era, já foi. Nós somos imbatíveis na lane de Dota 2. Habilidade e estratégia, minutos com você. Acento em cada detalhe como um jogo de xadrez. Monster Kill. Você já era, já foi. Nós somos imbatíveis na lane de Dota 2. Chego sempre em primeiro, minha alcunha é Prime. Como já dizia Bill, minhas rimas tão de Divine. Meu time tá formado, minha comp é minha gangue. Me chama de Bloodseeker porque eu sempre busco sangue. Eu jogo esse game, minha alma em cada hit. O coração palpita forte, sincronizado com o clique. Ligas se partiram e digo que foram tarde. Não sou lenda, sou herói, prefiro o modo very hard. Um gênio é quem cria e a válvula melhora. Não jogo só por jogar, eu vim pra fazer história. A glória por ser bom não vem em forma de milhões. Independente sigo, sou a defesa dos anciões. Lupada desacredita, jogada que vem da gringa. Mesmo sem ter build, minha rima grita. Tomo as feras, roubo sua vida, ninguém viu. 7 minutos igual Monster Kill. Habilidade e estratégia, Player Taos mais uma vez. Acento em cada detalhe como um jogo de xadrez. Monster Kill. Você já era, já foi. Nós somos imbatíveis na lane de Dota 2. Habilidade e estratégia, minutos com você. Acento em cada detalhe como um jogo de xadrez. Monster Kill. Você já era, já foi. Nós somos imbatíveis na lane de Dota 2. Player Taos. E 7 minutos. Dota 2. Taos player 1, 7 minutos player 2. Demorou, coloca a gente, manda ver no Dota 2. Manda ver no Dota 2. Yeah. Habilidade e estratégia, Player Taos mais uma vez. Acento em cada detalhe como um jogo de xadrez. Monster Kill. Você já era, já foi. Nós somos imbatíveis na lane de Dota 2. Habilidade e estratégia, minutos com você. Acento em cada detalhe como um jogo de xadrez. Monster Kill. Você já era, já foi. Nós somos imbatíveis na lane de Dota 2.